A vitrola, a guimba é a mina que mina lá na cachola. É o coletivo, fominha, passa a bola. Amiga e amiga liberal, até namora. A guimba é a ginga da rainha Nizinga. Linha de frente é o toque da marimba. Vaso de flor é a chama nativa. Cheiro de mato, amor que cativa, ó. Roda mundo, Chico já cantou. Batom vermelho que minha boca já beijou. A guimba tem a ginga, faz de aluno professor. Ensina todo dia que nos move é o amor. Vamos celebrar a vida inteira. É brincadeira, né? Além da Ipiranga com a São João. Se espalha pelo ar. Vamos celebrar a vida inteira. É brincadeira, né? Além da Ipiranga com a São João. Se espalha pelo ar. Garota de Ipanema era o lema do Jobim, que cantando a Bela Bossa me encantou dizendo assim que coisa linda, mas cheia de graça. De tanto ouvir com ela eu risquei a faixa do disco. Arrisco toda a ficha, não é filha de doutor. Ouvi novos baianos no lençol fazendo amor. Cabelo black power que a chapinha analisou. Vestido rodado no cabelo, uma flor. Pá, pá, esse jeito ela me mata. Good look tipo Vanessa da Mata. Da cor da noite, estilosa de brechó. Na bolsa, livros no iPod, Belchior. Vamos celebrar a vida inteira. É brincadeira, não. Além da Ipiranga com a São João. Se espalha pelo ar. Vamos celebrar a vida inteira. É brincadeira, não. Além da Ipiranga com a São João. Se espalha pelo ar. Eu faço por você, você faz por mim. E juntos cantaremos o refrão Tupiniquim. Eu faço por você, você faz por mim. E juntos cantaremos o refrão Tupiniquim. É a guimba, madeira branca é batinga. Itapetininga, em hebraico sou Simba. Aquele que ouve. Vamos celebrar a vida inteira. É brincadeira, não. Além da Ipiranga com a São João. Se espalha pelo ar.